Bem-vindos a mais uma edição do Cubo, programa semanal todas as segundas-feiras entre as 22 e as 24 horas na Rádio UAS. O programa de hoje regressa depois da comemoração do segundo aniversário do programa Cubo, parece que começou ontem, e vai ser com músicas soltas. Na segunda hora vamos passar um mixtape que foi feito para o aniversário, o segundo aniversário do Cubo. Começamos então a nossa emissão de hoje com Wild Nothing e o tema Chinatown. Listen up. Como dissemos inicialmente, o programa A Primeira Hora de hoje vai ser mais dedicado às sonoridades indie. Assim começámos com o All Nothing e o tema Chinatown, primeiro tema, depois para Toy, Lose My Way, seguido de Ravenettes e o tema Downtown, e agora já estamos a ouvir Summer Girlfriends e o tema Shockwaves. mais uma sequência, desta vez com a particularidade de serem mulheres a cantar, com Tennis, It All Feels The Same, depois Best Coat, Summer Mood, já temos um bocado com saudades do verão, mas não nos podemos queixar deste tempo, e agora She and Him, Why Do You Let Me Stay Here? Com Silent Precious, que foi o nosso primeiro convidado dos nossos eventos. Foram 3 dias de festa, começaram no Mercado Negro. No Mercado Negro, era para sair aqui no edifício, não foi possível. Mas continuou depois na sexta-feira com o Cubo Club e acabou no Piano Bar. Um bocado uma festa, acho que inovadora, surrealista, pelo menos foi na cidade de Aveiro, com um músico aqui, com um projeto novo chamado Políticos Honestos, que é do o Coelho Radioativo, ou do João Sernadas, que também já vai começar a participar no nosso programa. Queremos agradecer também ao Coelho Radioativo, agradecemos ao Mr. Teaser, ao João Vieira do White House e ao Vitor Silent Preacher pela prestação nas nossas comissões de festas. Pode-se dizer que o balanço foi super positivo. Temos tendência, portanto, a ideia é para o próximo ano retomar e fazer, se calhar 4 dias, quem sabe, na semana. A ideia também é, se calhar, ao longo do tempo, promovermos alguns concertos, bandas mais independentes, menos conhecidas, tentar divulgar alguma música portuguesa, DJs. Portanto, o Cubo, além de ser um programa de rádio, também pode ser uma rampa de lançamento de alguns jovens artistas. Nesse aspecto, posso adiantar que vamos ter algumas novidades no mês de dezembro. Não vamos ter muitas, porque só vamos... Agora vamos descansar aqui na reta final para depois aparecer em janeiro, mas mesmo assim vai haver uns eventos durante o mês de dezembro e penso que vai ao encontro daquilo que estás a dizer, o promover projetos e bandas nacionais aqui em Aveiro, trazê-los cá e também bandas daqui de Aveiro. Ok, então ficamos com Yesterday Sun, Silent Preacher. I'll mask my face behind the shade of yesterday's sun. Yesterday's sun died when you took me blindly across the floors in a house without doors where all it's done. All to undo. Dice is our cast. As it begins, so if the storms invite me to the pleasure. Behind the shade of yesterday's sun. Soul in You are me, our skin and fur. Touch again once more on the other side. Crazy ways the backyard sleep, moving quiet, deep shades of lemon tree. You come to say goodbye again. To say goodbye again, cat friend, cat friend. You come to say goodbye again. You come to say goodbye again. You were just a baby then. Cat Friend, um bonito tema retirado do álbum Spiritual, do projeto Partizan Seed, que é do Filipe Miranda, que é uma pessoa que já participou num evento, num concerto organizado por nós aqui em Aveiro. É um projeto também que temos acompanhado desde o início do Cubo. Ficam aqui dois temas, este que já ouvimos, Cat Friend, e ainda Size Co. Down the curtain, the actor moves away. The frozen silence in the shade of an empty stage. In the guild of common sense. Way behind the echo of encore, all is broken with a mask, with a plastic face, and the low script or tale. While the knees are shaking more, he keeps his stare alive to the floor. Sad, sinful man who walks the dirty lane, while the knees are shaking more, he keeps his stare alive to the floor. Thank you. dream of the silver screen, but she's just a screen when she's on the run. You said way better you than me, but she's hard to see when the lights come on. She can dance with the shadow like she's on the moon. As the hours pass, should you stay for a night or so? No, she gotta go like a breath on. Take it how you want it. Don't let it get away from you. No matter how you got it, it's never gonna stay with you. And anyway you squeeze it, you know it's gonna be the same. Don't matter how you leave it, you're bleeding. Hoje a única estreia no Cubo é este disco, é uma banda que já rodou aqui no início, em Trance Band, tem um álbum novo, chama-se Face of the Sun, fica o tema da apresentação, Fame Flow, para a próxima emissão, um destaque alargado a este fantástico disco. Lá atrás tivemos mais dois temas. The Burgeons e o tema Flashback, Memories and Dreams. E Jaguar Ma com What Love. Time and space is all slow. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. segunda hora do programa Cubo, a começar com um projeto da cidade do Porto, da favela Discos, que é o Pepe Márcio Schmitz. Os Pepe Márcio, que em breve vão ter um álbum ainda na primavera do próximo ano. Lá atrás, ainda no que diz respeito à primeira hora, o tema que encerrou a primeira hora, acabámos de uma maneira mais tropical, uma banda também que temos acompanhado praticamente desde o início, os Vega X Electric. E para terminar o programa de hoje, vamos passar um set de quase uma hora, dedicado, feito exclusivamente para o segundo aniversário do Cubo. Trata-se de um set de algumas músicas que passam por aqui. Portanto, fiquem ligados, fiquem aí e até a próxima semana, no mesmo horário, no mesmo link, aqui no programa Cubo. Thank you. The coldest peak, I feel it now, I'm looking down. Your face to me, and I see red and melody. Come and back me up, what's that, baby? All my love, feel it close, it's close enough. The greatest view, the greatest view is you, baby. Don't go, tell me the light won't change. Tell me that you feel the same. Thank you. Hello, 2345. It's not a case. Oh. It was right. It's just that how, you know, how I feel. It's not a case of it was right. It's just that now. It's about how I feel. You get it now. It's the last chance just before we go mad. I was having fun, I was heading nowhere. It's the last chance just before we go mad. I was having fun, I was heading nowhere. Yeah. I was joking about it. From last night, and then I saw it felt alright. just try to stay sober. It's eating you, and they say you are a monster. But what I see is a child. Your eyes are glowing red, and your tongue has caught on fire. Come on.

Thank you.